Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. E o Tema Livre está entrando no ar nessa terça-feira, dia 28 de janeiro, e nós vamos tratar de material escolar. Essa época do ano é a época do aperto dos pais que têm crianças em idade escolar. É a hora do crediário, da papelaria, é a hora de procurar preços, fazer levantamento de preços. É aquele brigar com a escola que está pedindo muita coisa, pedindo resma de papel, pedindo cola enorme para todo mundo, para a tala toda. Em resumo, é a época de mais despesa. Já começa o ano, né? O ano já começa com mais despesa. Ainda vem material escolar, que é mais complicado ainda. E nós estamos aqui, não vou dizer que tem alguma mãe de aluno, porque só tem homem aqui no estúdio. Vinícius Leal, que é assessor jurídico da Proteção de Defesa ao Consumidor aqui do Estado do Rio, PROCON. O Marcos José, que é presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio São José. O Pedro Conte, vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro, Sindilojas Rio. E João Paulo de Lima, diretor de negócios e operações da It's Paper, empresa especializada em listas de material escolar, que está fartamente anunciada nas traseiras de ônibus aí, a It's Paper. Eu nunca tinha ouvido falar. Agora você está dentro do ônibus, passa um ônibus e você diz, ué, It's Paper, tá bem que é papel, mas o que é? É papel porque é esse, agora vamos saber direito o que é isso aí. Mas eu vou começar com o representante do PROCON, porque o interesse maior é o interesse do consumidor nessa hora, e eu gostaria que você dissesse, Vinícius, o que o pai e a mãe deve ter, tomar de cuidados nessa época, nesse momento de lista de material escolar para o começo do ano letivo. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes e colegas aqui de mesa. No primeiro momento, ele deve ter cautela, acima de tudo, pesquisar, né? Entrar em contato com a escola e averiguar a real necessidade de se comprar ali nesse primeiro trimestre do ano todos aqueles itens que compõem a lista, né? Verificar, assim, porque, assim, via de regra, esse primeiro trimestre, quer dizer, é o início de um novo exercício fiscal, e aí você tem a parte tributária aí também, como IPVA, enfim, IPTU, né? E então você tem mais esse custo, mais esse gasto aí com o material escolar. Então a nossa primeira, como é que se diz assim, sugestão seria nesse sentido, né? Da conversa, observar a real necessidade ali do material que será utilizado agora no início do ano. É porque ao longo do ano o preço tende a baixar um pouco em virtude da lei da oferta e da demanda. Bom, passando do PROCON para o outro lado do balcão, para o consumidor, vamos ao presidente da APM, do Instituto do Colégio São José. É o Instituto São José, o Colégio São José, a mesma coisa, ali na Tijuca? Colégio Marista São José. É, isso. Ele é marista, né? Mas isso. Ele é conhecido como Colégio São José, né? Ou é Colégio Marista São José. É conhecido. É aquele da Tijuca? É na Tijuca, na Conde Bonfim. Na Conde Bonfim, né? Na usina. Eu sempre conheci ele como São José, não sabia. Isso. Depois é que eu vim saber que era marista, mas é aquele ali mesmo, né? É, ele é uma escola centenária. É, nós representamos as famílias, nós representamos os pais de alunos. E na associação, que também tem mais de 50 anos de existência. E é um colégio dos mais tradicionais, né? O colégio centenário, como você diz, mas é um dos mais conceituados na rede privada de ensino do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse, como presidente da APM, o que você recomenda aos pais que estão nesse momento com as listas de material para comprar para os seus filhos, e o que você sugere? Bom, bom dia a todos, ouvintes, os nossos colegas aqui da mesa. Eu também concordo com o nosso amigo Vinícius quando disse que existe a necessidade de fazer uma pesquisa, fazer uma avaliação de preços. A internet é uma boa opção para isso. E, acima de tudo, se associar à Associação de Pais e Mestres. Porque na Associação de Pais e Mestres existem algumas vantagens, entre elas convênios. A gente possui dentro do nosso regimento a possibilidade de oferecer algumas empresas conveniadas com a associação e dar a esses pais e essas famílias, esses associados, um belo desconto. Então, por exemplo, nós temos com uma grande livraria uma condição diferenciada. Então, nós demos a eles um pagamento de 10 vezes sem juros no cartão de crédito, com 10% de desconto. Então, isso permite que o nosso associado, além da pesquisa que já tenha feito anteriormente, através desse convênio com essas empresas, em vários setores do ramo, esse ramo especificamente nós possuímos, conseguir uma diferença de preço. A gente vem, como Associação de Pais e Mestres, conversando sempre com o colégio, interagindo com o colégio nas questões de livros, na questão de papelaria, de material escolar, e todo ano se repete a mesma saga, né? Nós temos sempre a discussão de quanto de material é necessário e, principalmente, o momento, né? O momento que se concentra sempre uma quantidade muito grande dentro das nossas contas familiares de vários IS, né? IPTA, IPTU, IPVA e assim vai. Mas vamos lá. A recomendação é que todos os alunos do colégio que ainda não são associados, todas as famílias que ainda não são associadas, se associem e aproveitem as empresas conveniadas da APM. É verdade. Isso aí, aliás, associação não é só de pais e mestres. Qualquer tipo de associação, que é começar por condomínios, né, residenciais, mesmo, as pessoas têm uma certa... se retraem um pouco diante dessa ideia de associativismo para conseguir... Porque tem responsabilidades, né? Você começa a atribuir um papel social diferenciado a essa pessoa que se associa. Então ela já não prefere esse tipo de ligação, né, esse tipo de compromisso. O que eu percebo lá, Golo, quando a gente vê as nossas famílias envolvidas lá na nossa associação, a gente percebe que as famílias estão muito, sempre muito, muito corridas, a vida é muito corrida. Então acontece que eles muitas vezes não leem nem sequer os encartes que recebem e as comunicações que vêm do colégio para a família. E essas comunicações que vêm do Colégio Marista São José para a família, estão lá as comunicações da Associação de Pais e Mestres. Então, muitas vezes, o cara é associado da Associação de Pais e Mestres e não consegue obter o desconto ou benefício porque não leu aquele documento. Ignorância pura e simples, né? Quer dizer, não leu... Ou não gastou um pouquinho do seu tempo, né? Para poder ler os informes e avaliar o que é de bom e tirar isso o melhor para a sua própria família. Bom, vamos passar para o outro lado, para um terceiro lado dessa história, que é o lado do comerciante, do vendedor. O Pedro Conte é vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do município do Rio de Janeiro, o Sindi Lojas Rio, e tem o que falar sobre isso, porque ele próprio já foi dono de papelaria, né? Durante muito tempo vendeu material escolar. Bom dia, Pedro. O que é que você tem a dizer? Fala no microfone, por favor. Bom dia, Golo. Bom dia, senhores ouvintes e membros da mesa. Eu acho que o lado do comércio é um lado muito complicado de se analisar, às vezes, por causa da falta de material, né? Ou seja, por estratégia de entrega, livro, às vezes, o papeleiro, quer dizer, ele tem um certo... O comércio tem um certo medo de fazer estoque para depois não ficar com aquele material encalhado nas suas lojas, porque ele não tem como fazer reposição. E hoje em dia, quer dizer, com o advento da informática, eu acho que facilitou bem a vida dos pais, conforme você estava comentando, todo mundo trabalha, né? Hoje em dia o pai e a mãe trabalham, né? Eu sou do mais antigamente, em que normalmente a mulher ficava em casa, cuidava dessas atividades. E na nossa loja tinha uma característica muito interessante. Nós ficávamos de 3 a 4 meses dormindo de 11 às 6 da manhã, para que ela já tinha abrir, já tinha fila, era uma loja muito pequena de bairro. Mas meu pai, que já olhava para frente, ele ia pegando as listas para entregar em casa naquela época. Então hoje em dia, quer dizer, essas empresas que atendem através de informática, né, do computador, de pedidos, né? Elas já fazem isso, já entregam em casa, já dão uma certa facilidade. E o que eu acho mais importante, às vezes, é que o pessoal vai muito para a cidade, representa um grupo de pais para ir comprar numa loja que é um atacadista, que, entre aspas, virou um varejista, competindo, eu acho que de forma desagradável, com aqueles menores que estão estabelecidos. Mas no menor, a facilidade do pai é que ele tem tudo entregue, sem gastar condução, E às vezes a diferença de custo que ele vai pagar vale a pena. Então, quer dizer, o meu ponto de vista é que o comércio deve ser prestigiado, em que o cliente deve entender dessa problemática de entrega de material, do estoque. Às vezes a própria indústria do livro não tem o material para entregar, porque os pedidos foram acima daquilo que eles projetaram em fabricar. Então, eu acho que é prestigiar, quer dizer, esse mercado de pais comprando, de pessoas comprando, até dos próprios colégios comprando, com a fiscalização, tá certo? Correta do governo, para não haver erros, né? Porque às vezes o pessoal reclama muito, pelo que eu sei lá no PROCON, é de fazer o pedido e não se entrega o material. Então, é prestar atenção nessas casas mais tradicionais, né? Tem um colega aqui que cuida dessa parte, e a gente esteve batendo um papo aqui, me parece que com bastante eficiência. Então, acho que é aproveitar esses espaços de mercado, e qualquer coisa além do PROCON, tem o sindicato, que representa a classe, que vocês podem ter acesso para fazer alguma observação. É interessante isso que você falou, Pedro, do pai prestigiado, os pais prestigiarem o comércio local, o comércio que, afinal de contas, é o comércio da sua vizinhança. Isso é muito interessante, porque não se atém apenas a papelaria e nem material escolar, mas deve a todo tipo de comércio, que é o comércio de bairro, é o comércio que deve ser privilegiado para você evitar os conglomerados que impõem os seus preços, e você aí acaba tendo que engolir aquilo ali. Desse ponto para um outro ponto, que é a internet, nós vamos falar com o João Paulo de Lima, que é diretor de negócios e operações da It's Paper. Se você anda de ônibus, já viu o anúncio da It's Paper na traseira dos coletivos aqui do Rio de Janeiro, e lançando essa campanha publicitária bem no momento do começo do ano letivo, um momento em de maior procura. Como é que é a atuação como é que é esse tipo de negócio? O Pedro fez uma exposição aqui de uma coisa bem tradicional e até bastante louvável, mas você está numa outra ponta da tecnologia. Como é que é isso? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, o pessoal aqui da mesa. É um prazer enorme estar podendo participar aqui do programa. Na realidade, pensando nisso, o Carlos Eduardo, que é o presidente da empresa, eu como diretor e o Stefan, criamos a It's Paper, visando realmente o que foi falado aqui pelo Marcos e pelo Pedro Conte, né? Com o intuito de agilizar o processo para o pai e para a mãe, né? Dos alunos. Hoje a gente faz parcerias com todas as grandes escolas aqui do Rio de Janeiro, e os fornecedores, os fabricantes de todos os materiais, inclusive as editoras. É simples, né? Trazendo essa comodidade para os pais, a gente, com essa parceria com as escolas, a gente compila a lista escolar dentro do nosso site, oferecendo o melhor custo hoje do mercado. E o que é o custo do mercado hoje? A gente tem uma equipe que a gente faz todas as pesquisas de mercado, então a gente sabe os preços que os grandes varejistas praticam no mercado do Rio, e eu reduzo o meu custo, o meu markup, e eu forneço para os pais. Então, quando a agilidade, ela se dá, eu entrando com a lista de material escolar no site, o pai, em 3 cliques, ele entra com o nome da escola, a série do filho, e já sai totalmente a lista precificada. E com isso ele faz um pequeno cadastro e ele já recebe em casa a lista total, desde uma caneta até o livro didático e paradidático. Bom, isso economiza tempo, né? Tempo e dinheiro, né? Dinheiro também? Dinheiro também, porque ele vai deixar de ter que ir num shopping para gastar o estacionamento, vai, se depara de não ter um material, tem que ir para outro lugar, então ele fica rodando, isso normalmente faz no fim de semana, então essa comunidade é que ele recebe em casa. E ele não tem essa preocupação. Ô Pedro, o comércio tradicional, ele costuma também, as papelarias, eu estou perguntando a você porque você vende papelaria mesmo, né? A papelaria, ela tem por hábito já criou um sistema de atendimento de começo de ano, as papelarias têm isso, né? Isso continua vigorando, isso se expande, ou o tipo de comércio via internet atrapalha um pouco, ou reduz essa procura das papelarias? Eu acho que as duas coisas funcionam, né? A internet tem o seu espaço, e as papelarias tradicionais, quer dizer, tem muita gente que não quer saber. Tipo, eu vou entrar na loja, ah, não, eu quero comprar naquela, porque meu pai já comprou lá, meu avô já comprou lá, e eu quero continuar sendo atendido. Só que o mercado vira muito, entendeu? Então, eu acho que hoje, infelizmente, a gente está caminhando aqui uns 5, 6 anos, ou mais rápido até do que eu penso, há muita coisa está dentro da internet para você adquirir. Eu levei um susto outro dia, uma pessoa passou, ó, abre aí tal esse site. Aí eu abri o site, o cara tem quase 16 mil produtos, entrega na tua casa da China, sem custo. Aí não é fácil. Sem custo. Aí não é mole. Então, quer não. dizer, esse é o mercado que a gente está se deparando. Aí você entra com as grandes, entendeu? Essa é a globalização, né? Exatamente. Hoje você compra do mundo inteiro, se você quiser. Isso vai ser uma coisa boa para o mercado, entendeu? Porque hoje, desculpe o comentário, mas no Brasil, o custo dos nossos produtos de venda são extremamente elevados por causa da carga tributária nossa, que é absurda, entendeu? Então você vê uma caixa de lápis, eu estava olhando lá fora de uma caixa de lápis, que custa lá fora R$25, lá sei, 10, 12 dólares, aqui ela custa cento e poucos reais. Quer dizer, então a gente sabe que a carga tributária é muito elevada e impacta no bolso das pessoas. Esse é o famoso custo Brasil, né? Que, aliás, é uma entra ano, sai ano, entra governo, sai governo e ninguém consegue mexer nisso aí. Né? Nossa questão é do material escolar, da movimentação do comércio, especialmente esse comércio de papelaria. E uma coisa que preocupa também sempre é o que é que... Preocupa os pais, claro, né? O que é que a escola pode botar na lista de material obrigatório de cada criança, de cada aluno, e o que é opcional e o que é ilegal? Porque tem coisas que a escola não pode pedir realmente. Tem coisas que a escola pode ou não pedir. Como é que é? O PROCON pode falar sobre isso aí? Vinícius, diga aí. Golo, na verdade... final do ano passado, já era inclusive o entendimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, veio o surgimento da Lei 12.886, finalzinho de novembro, 26 de novembro de 2013, né, que acrescentou o parágrafo 7º no artigo 1º da Lei 9870 de 99, né, que dispõe sobre a questão das anuidades escolares e das outras providências. Falando sobre a cobrança do material coletivo, cobrança extra do material coletivo, como sendo uma cláusula abusiva no contrato escolar, né? Mas, na verdade, o custo desse material coletivo, ele acaba sendo diluído pela anuidade ou semestralidade, né, do contrato firmado entre as escolas. Ele não pode fazer uma cobrança extra, né, no caso do material escolar, inserir esse custo no material escolar. Especificar muito menos. Especificar muito menos, né? Então, quer dizer, em via de regra é material de uso coletivo, como papel higiênico, né? Essa questão de limpeza, questão de grampo, clips, né? Enfim, essas coisas de material do escritório, enfim, tudo que envolve o coletivo, ele deve ser, não pode ser cobrado ali no material escolar. Marcos, os pais estão atentos a esse? Porque é claro que estão, né? Porque pega, bate no bolso diretamente. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Olha, Golo, a família em si, eu estava ouvindo aqui o comentário do nosso amigo do PROCON, o Vinícius, quanto mais instruída a família é, mais capaz ela é de dirimir coisas boas e coisas ruins. E quanto mais ela é acolhida, como, por exemplo, por nós na associação, e quanto mais ela é fortalecida por um grupo e não individualmente vai discutir um assunto específico, mas ela tem voz para poder conseguir. A escolha de um bom colégio começa por essa questão. Você vai ter problemas nas listas escolares, quanto mais você escolher mal o seu colégio, que você vier levar os seus filhos para estudar. Porque você vai ter problemas de escuridão, de coisas voltadas para determinadas questões específicas, que vão estar contraditórias ao que se deve. Então, mas o que é especificamente? Então você, por exemplo, determinar uma marca de um produto para comprar. Você não pode fazer isso, claro. Você não deve fazer isso. Mas algumas escolas que não são bem estruturadas poderão estar fazendo esses erros. Por quê? Porque não estão bem preparadas para acolher essas famílias, essas crianças. Então, se você escolhe bem o colégio, se o colégio é um colégio de tradição, se o colégio tem fundamentalmente capacidade de instruir os seus filhos, porque você procura ver o relatório de eficiência desse colégio junto ao Enem, você consegue observar. Eu como presidente da Associação de Pais e Mestres, eu sempre acolho diversas famílias e cada uma tem um problema, uma diferença, todos são diferentes, todos temos suas particularidades. Mas o que a gente precisa entender é que os pais, por mais feroz que seja o dia a dia da vida, é necessário acolher muito, visualizar muito bem e focar muito na família, que é o que está se perdendo nessa voracidade do dia a dia. Quando a gente foca na família, foca nos filhos, foca na atenção à nossa família, a gente vai escolher um colégio que não só caiba no nosso bolso, mas também possua uma filosofia, uma capacidade de educação, uma verificação que esteja dentro da nossa, no nosso entendimento como família. O Colégio Marista São José, ele possui uma das coisas brilhantes, que é a possibilidade de ter uma associação voltada para a família, que trabalha junto com essa formação integral do aluno, o que não é muito normal, que na verdade não existe. Nós temos uma educação voltada para a capacidade educativa do aluno, o conteúdo, a matéria, os dias letivos e tudo mais. E o que mais? Cadê a formação integral dessa criança? Cadê o espaço que ele deve conviver? A capacidade de ter, por exemplo, nós na Associação de Pais e Mestres, nós temos hoje em torno de 340 crianças, entre crianças e pais de alunos, que participam de um campeonato que é maior do que o Campeonato Brasileiro, que é o TSMC, Torneio São Marcelino Champagnat, que esse ano vai ser com foco na Copa do Mundo, o Retrô, né, que é as 10 melhores seleções do mundo nessas últimas atualidades desde 1950. E nós fazemos essa formação através dos esportes. Nós acompanhamos essas crianças, nós permitimos que os nossos, as nossas famílias possuam um conhecimento da família do outro através daquele final de semana no Colégio Marista São José, daqueles 20 finais de semana. Agora, Marcos, isso aí é evidente que é o plano ideal. Porque o São José tem uma organização secular, como você diz, secular e exemplar também. O que nós vemos na realidade muito é a situação aqui, por exemplo, da dona de casa Karen Ferreira, que está nessa matéria do Globo, do meio do mês de janeiro agora, em que ela diz que semana passada ela procurou numa papelaria do centro 12 pastões de cola quente, canetas hidrográficas de cores verde, vermelha, preta e azul e 25 folhas de papel especial para impressão. E ela dizia o seguinte: meu filho tem 9 anos, está no terceiro ano do ensino fundamental, como é que a criança vai usar tudo isso durante o ano letivo? Quando a mãe chega, e eu vou perguntar agora para quem está do lado do balcão ou do lado do computador aí, que é o caso It's Paper, né, do João Paulo, e para o Pedro Conte, como é que a papelaria tem um compromisso ético, um compromisso qualquer que seja, quando recebe uma relação, uma lista dessa, ela está acompanhando a legislação para saber o que é permitido pedir e o que não é permitido pedir, para alertar o consumidor? Bom, Golovo, eu vou dividir, quer dizer, a tua pergunta em duas partes. Primeiro, eu acho que isso daí é material que o colégio vai usar, não que o aluno vai usar. Pelo tipo de caneta, deve ser caneta para quadro branco, entendeu? Que você não vai usar para desenhar. Não é criança. Pelo tipo de cola, você vai usar a cola para fazer trabalhos manuais coletivos, entendeu? Isso é específico. A segunda parte da pergunta é a seguinte: eu acho que a maioria das papelarias e do sistema hoje via internet, o pessoal, eu acho que é muito sério. Só que as grandes papelarias, elas não podem parar para preparar todo o seu pessoal de venda de forma a que o cara diga: olha, eu acho que isso daí é demais, a senhora não deve levar. No caso da nossa, quer dizer, a gente sempre trabalhou com uma gama de ética muito grande. Eu vim de organização multinacional e fui auditor também. Então a gente estava muito preocupado com a legislação, inclusive o Vinícius aqui comentou que existe uma legislação, mas tem uma legislação anterior, eu não sei as datas, em que era proibido o colégio especificar a marca de produto. E isso acho que continua em vigor até hoje. Continua. Então o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, uma vez uma coisa que me assustou. Um determinado colégio pedindo um compasso Kern. Um compasso Kern, na época, custava 600 cruzeiros, que era muito dinheiro. Você entendeu? E a gente dizia, a gente tinha outras opções, a gente mostrava ao cliente. O colégio pedia 10 resmas de papel. Eu dizia, eu, se fosse a senhora, eu levava uma só. Uhum. Entendeu? 10 resmas? 10 resmas de papel. E depois nós vamos ver como é que fica. E a gente tinha as listas lá guardadas na loja, os colégios davam as listas, né? A gente via, pedia escova de dente, pasta de dente, papel sanitário, sabonete, toalha, entendeu? Eu acho que são coisas, quer dizer, que estão na minha cabeça hoje, quer dizer, hoje esse pessoal mais novo é muito mais preparado. Antigamente, eu não vou dizer que as senhoras não fossem preparadas, nem os maridos, mas elas tinham outras atividades. Hoje, como o pessoal é mais novo, todo mundo trabalha, todo mundo está dentro das empresas, está sabendo das coisas, tem o Twitter, tem o computador, as informações são rápidas, o pessoal está preparado. Eu acho que lista de colégio, na minha cabeça, hoje, eu não tenho ainda neto. Mas o que, que eu vejo? Eu vejo que tem que pedir livro e o básico todo mundo sabe. Todo mundo sabe que para ir para o colégio, se não levar uma caneta, não vai escrever. Se não levar um lápis, não vai escrever. Agora, se você pedir uma caixa de lápis de cor com 36 cores... Eu, outro dia, fui abrir uma gaveta, eu tenho meus lápis quando eu era pequeno, ainda estão inteiros lá de cor. Eu usei bastante, eu adoro desenhar, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tem coisas que, com o tempo, vão... Eu fico olhando, quer dizer, eu adoro caneta tinteiro. Hoje, se você falar em caneta tinteiro, o pessoal vai rir na tua cara. A não ser aqueles que gostem, entendeu? É verdade. Sabe, porque aí o cara vai dizer, se eu quebrar minha pena, o que eu vou fazer? Então, eu acho que esse tipo de informação... É o que você muito bem falou, Marco. Eu acho que o pai ou está numa associação, você também evidenciou, Golo. A associação é importante para brigar pelos interesses das pessoas, no caso, os pais ali. Eu acho que o comércio hoje ele é bem preparado, seja através da internet. Internet é curto e grosso. O João acabou de dizer, tem a lista, escolheu, tem o preço, mandou, ele vai mandar a caixinha bonitinha, você entregue na casa do adquirente, entendeu? Então acho que as regras hoje estão definidas. Agora, essa questão da internet tem um adendo, um dado, um diferencial que é fundamental nisso aí. Não há um contato pessoal, não há um contato. Então a internet, na internet não há nenhum vínculo ético. Não é? Porque essa relação pessoal implica uma conceituação ética também de você. Como é que você está lidando com uma pessoa ali? Primeiro você já olha para a pessoa, já vê mais ou menos qual é o poder aquisitivo dela, já pega a relação, a lista da que a escola encaminhou, já olha e diz, olha, essa pessoa não precisa comprar tudo isso, vai. É claro que ela está sustentando a escola nisso aí. Eu queria que você falasse um pouco aí dessa questão também, João Paulo. Como é que funciona essas exigências de listas que são exigências óbvias de irregularidades ou de excessos? Bom, na realidade nós não temos autonomia para alterar uma lista quando a gente recebe do colégio ou da escola. O que a gente faz é inserir ela no site e dando livre-arbítrio para o pai fazer a substituição, adicionar, se ele quiser, algum item. Substituir, essas coisas, adicionar, né? E até mesmo excluir. Normalmente, algumas escolas, elas recomendam algumas marcas, né? O que realmente não é proibido. Ela pode recomendar a marca XYZ. Nós, nesse caso, a gente coloca realmente, insere a marca que eles estão recomendando, mas sempre deixando claro para os pais que eles podem alterar. Que aquilo é opcional. Que eles podem substituir. Eu tenho uma curiosidade para o João. Posso, Golo? Claro, certamente. Na verdade, assim, eu, como sou muito presente e acompanho muito meus filhos no dia a dia, nós tivemos o prazer de ir à papelaria, que é um prazer, né? Porque a família vai, a gente conversou, comprou, a minha filha procurou, só que ela também tem um prazer de comprar pela internet. Eu vejo lá separando a bolsa, o porta que quer que venha com a tia que foi viajar. Então, existe todos esses dois lados que são muito interessantes. A internet também é muito lúdica, muito interessante. Agora, Eu posso, dentro do seu site, dentro da tua lista, eu posso escolher a cor do caderno, a capa do caderno, eu tenho essa disponibilidade, porque a minha filha, meu amigo, se não tiver essa disponibilidade, não compraria. De... ela quer olhar, ela quer ver aquela capa roxa, rosa, com aquele tom, e o meu filho já, o do Flamengo, né? Então, assim, a gente vai... Antigamente era da Barbie, era do Ben 10, agora já não é mais desses temas, são outros. Isso, na verdade, muda de ano a ano, e até porque a indústria sugere esse tipo de coisa. Isso. A indústria do entretenimento funciona junto com a indústria de material escolar, mas diga lá. Não, temos sim. Nós temos uma variedade de vários fabricantes de cadernos, onde nós determinamos uma família de cadernos em termos de custo. Mas ele tem, como eu falei, ele pode substituir, ele vai numa barra de rolagem que ele vai indo e tem as famílias, do MMA, que hoje está em alta, dos times de futebol. Tem as opções tem as opções na tela. Que ele pode realmente aí optar e vai receber. Caso, o que nós temos tomado muito cuidado, algum item que venha realmente a terminar o estoque, nós estamos despublicando e publicando outro. E também, caso ele tenha comprado e venha a ter uma falta, nós estamos comunicando, informando. Mas a gente vai receber em casa realmente aquilo que ele pediu. Pedro, você queria falar o quê? O que eu acho é o seguinte, quer dizer, eu ia complementar quando eu estava falando, que é o seguinte, a juventude hoje, quer dizer, o pessoal mais jovem, é direto na internet. Eu vejo pelos meus filhos, eu tenho eles até de 33 até 38 anos, então eu vejo o negócio deles é jogo rápido. Agora, eu acho que a papelaria tradicional nunca vai deixar de existir, porque o brasileiro gosta de pegar e escolher, entendeu? Quando vendia caneta, o cara pedia para ver toda, a gente tinha 100 modelos e queria ver as 100, e aí ele dizia assim, qual que o senhor aconselha? Na papelaria, o negócio de comprar material com marca, com grife, é a mídia que está ali na televisão o tempo inteiro na cabeça da garotada, quer dizer, eu acho que isso daí é uma coisa que você não tem como fugir. Entendeu? Agora, o caderno, o que nós conseguimos na época do meu pai lograr, que eu achei que foi um sucesso, era o colégio botava o logo dele no caderno e aquilo ali. E você tinha capas, entendeu? Porque hoje o pessoal desenha lá pela internet ou baixa, e você tinha capas que ele podia colar em cima. Você imprime numa folha colante, aí você colava o que você queria. Mas todas as capas, nós fizemos para 4 colégios, tinha o símbolo do colégio. Entendeu? Uhum. Então você acaba um pouco esse negócio e facilita a indústria. O que me assustou uma vez é que eu não sabia o que eu fazia, porque eu tinha 1000 capas diferentes de caderno de 15 empresas que fabricavam. Então, se você comprar aquilo tudo, você fale. Você não vai vender tudo. Aquilo mudou da Barbie de um ano para o outro, eu tô ferrado, eu não vou vender, eu tenho que dar aquele material. E você tem que adivinhar qual é a tendência, né? E o que a garotada vai querer, qual vai ser a preferência. Aí é uma doideira, realmente. Posso fazer uma pergunta uma para o João? Quando a gente compra, e eu sou um consumidor da internet, a gente também tem alguns privilégios. O fato de você estar no computador logisticamente bem amparado na sua casa, protegido, com tranquilidade, poder vasculhar quase que o mundo inteiro naquele terminal, ajuda muito. E tem uma outra vantagem, né? Que é o valor do que você vai gastar, normalmente é muito, percentualmente, às vezes 30% mais barato, que você vai pagar na loja física, porque a loja física tem um custo maior, porque tem que pagar aluguel, encargos e tudo mais. As compras pela internet normalmente são mais baratas. Como é mesmo que é isso? Nas lojas que existem fisicamente, né? Até na Americanas, essas coisas, você compra mais barato. Exatamente. Ponto Frio, todas elas você compra mais barato pela internet. Na pesquisa a gente discute, às vezes consegue, às vezes não consegue, né? Como é que é, João? Isso é realmente? Eu compro mais barato. Tem que ser, né? Porque a gente faz a pesquisa no mercado de todos os nossos possíveis papelarias concorrentes que nós temos, que não temos concorrente direto, vamos deixar bem claro, né? Porque é uma novidade isso pra gente no mercado aqui do Rio de Janeiro. O projeto piloto está sendo no Rio de Janeiro. Vocês são pioneiros nesse mercado aqui no Rio. Por enquanto somos, não sei se vai ter. Eu estou correndo atrás, nós estamos correndo atrás daqui para fazer um negócio semelhante para concorrer com vocês aqui. Vamos agora expandir realmente para outros estados, mas não tem a dúvida, né? Eu acho que a gente fica atento. Você, né, consegue dar um percentual de desconto nessa logística de pesquisa que você fez? Quanto percentualmente você consegue oferecer de diferença numa lista? Eu sei quanto eu gastei na minha na papelaria física, né? De 20%, 30%, às vezes até pode até ser maior. Mesmo com essa, mesmo com essa possibilidade de escolha, a gente consegue. Não tenha dúvida. E vamos mais longe, esqueci de falar também uma novidade que nós temos no nosso site. Nós encapamos os cadernos e os livros caso os pais queiram. Vai tirar um emprego da minha esposa, Golo. Não, além do que, você que está tão preocupado com isso, vai tirar também mais uma atividade coletiva, né? Porque é aquele negócio da família, todo mundo, vai, o menino que põe o durex ali para segurar bem. Coloca a etiqueta, nós falamos isso hoje. Você vê que é isso mesmo. O custo, viu, é mínimo, é bem realmente irrisório. João Paulo, você está separando as famílias, viu? Não. Eu estou com uma questão aqui, Vinícius, que eu queria apresentar para você, porque está na mesma matéria do jornal Globo, que eu vi aqui. Isso é outra questão que eu vou falar depois. Quando saiu o jornal na internet, eu disse, já vai acabar o jornal de papel. Não acabou. Quando veio o computador, eu dizia, ih, vai acabar o papel. Agora vai ser tudo computador. Eu acho que aumentou o consumo de papel, porque agora você corrige na tela. E, ó, faltou aqui, ó, não está faltando a cedilha aqui. Aí corrige a cedilha e imprime de novo. Aí manda, aí, olha, mas agora faltou essa crase aqui, aí vai lá e corrige a crase e imprime de novo. Eu estava falando com você dessa matéria do Globo, a Adriana Mendes, que é citada na matéria, ela é mãe de uma estudante de 9 anos, a Joana, e pagou na renovação da matrícula uma taxa de R$400 de material escolar. Ainda assim, ela recebeu uma lista, uma relação de material para ser comprado. Como é que é essa relação aí? A resposta vai até no sentido, como o Pedro falou anteriormente. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é muito claro, como um direito básico, o princípio da escolha, né? Então, quer dizer, essa mãe, ela deve ter escolha, a escola não pode impor um valor da taxa, né? Cobrar a taxa de material escolar aos pais do aluno, ou aquele aluno. Ela deve tão simplesmente elencar ali os itens que compõem a lista do material, e o pai, a associação de pais, enfim, os alunos vão pesquisar no mercado, né? Hoje o mercado agregado aí com a internet, sistema clássico, né? Até, por exemplo, não só a associação de pais, mas às vezes você indo lá na papelaria do seu João, do seu bairro, juntando 3, 4, 5 pais de aluno, você consegue um desconto. Exatamente, bom. Então, quer dizer, são pequenas atitudes que você, né, acima de tudo, é pesquisar. Você pode pechinchar melhor. Mas né? Essa taxa, se você pagar dinheiro à vista... Essa taxa cobrada na renovação da matrícula é ilegal? Ela é abusiva a partir do momento que há uma imposição. Né? Se ela for imposta, ela é abusiva, porque... Então, somente a escola deve disponibilizar a lista de material para os pais do aluno fazer a pesquisa no mercado. E a escola pode, por exemplo, dizer, olha, a taxa de material escolar é R$400 e o aluno não tem que levar material nenhum, está tudo lá na escola, os pais não recebem uma relação para comprar, pode ser isso? Não, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é bem claro. Toda a relação de consumo, principalmente a relação consumerista, ela deve ser pautada na equidade, na boa-fé objetiva, na transparência e na informação. Ela tem que ser clara, ostensiva, ela tem que ser precisa. Então, quer dizer, a informação é o viés importante aí nesse tipo de relação jurídica, né? Então, quer dizer, você informar bem adequadamente os pais do que se trata. Agora, a imposição, ela é vedada pelo sistema. Quer dizer, se houver uma taxa de material escolar na renovação da matrícula, isso tem que ser de comum acordo entre os pais e a escola. Deve ser de comum acordo, quer dizer, e ver se há realmente algo benéfico, né, para ali a associação de pais, para os alunos, se os preços estão abaixo do mercado, né, quer dizer... Não, aí o pai, porque na verdade não vem essa lista aí, na taxa de matrícula o cara assina lá, paga e pronto, renova a matrícula, isso pode ser até assédio moral, se for o caso, condicionar uma coisa ou outra. Uma venda casada. Né? Mas o fato é o seguinte, muitos pais prefeririam que a escola providenciasse tudo e os pais ficariam só com aquela parte boa do negócio. negócio que é a parte que o Marcos fala, que é você reunir a família e sair para passear no shopping, passear, essas coisas. Não tem que comprar o material escolar, entrar na papelaria, tudo isso. Isso é possível, desde que os pais, ou através da Associação de Pais e Mestres, ou através até da Secretaria da Escola, proponha e dizendo, olha, o material escolar vai custar em torno de R$400, vocês pagam essa taxa de R$400, está tudo resolvido, os pais sabem quanto é que costumam gastar, ou quanto gastaram no ano passado, veem se isso está, né, de conformidade com a realidade, e pronto, podem aderir a esse sistema. Os que não quiserem podem dizer, não, eu prefiro me dar a lista que eu vou comprar, eu sou dono de papelaria, eu sou amigo do Pedro, e o Pedro vai me conseguir um negócio mais barato, não é isso? Sem dúvida alguma, a ideia é essa. A vedação é no intuito da exigência. Agora, você tem o livre-arbítrio, né, de negociar, de verificar ali, em loco, o que é melhor ali para os pais, enfim. Eu queria voltar só um instantinho aqui, voltar um pouquinho a conversa, porque quando eu falei que a compra pela internet sai mais barata, inclusive usando exemplos do comércio tradicional, que é o comércio físico e também entrou pela internet, o Pedro disse que não, aqui, que existem exemplos que não é. Fala no microfone aí, Pedro, por favor. Existem empresas, quer dizer, que não são especialistas na área. Vamos dizer, uma empresa que vende tudo. Não vamos citar nome, que eu acho que é meio desagradável. Mas uma empresa que venda tudo. Na realidade, o que, ela vai ter? Ela vai ter dois, três chamarizes, que vai entrar um grande fabricante que tem caneta e uma linha completa de produto, botou lá o seu stand, entendeu? Botou o seu, vamos dizer, colocador de produto no lugar, porque ele não sabe vender, ele sabe colocar o produto. Então você vai ter três, quatro produtos e você vai chamar o cliente para dentro da loja. Agora, na hora que você faz o match dos produtos, eu acho que uma empresa especialista, igual a It's Paper, a empresa aqui que o João representa, eu acho que ela vai ter uma diferença muito grande. É tipo você entrar numa casa muito tradicional que tem no centro do Rio, que só tem material de papelaria, vai ser bem diferente da casa que tem do lado dela, que é uma grande loja multifuncional, entendeu? Em que trabalha com tudo. Então é um negócio, eu acho que é muito diferente. Às vezes a pessoa tem que tomar cuidado, perdão. A pessoa tem que tomar cuidado, é o famoso que eu chamo, né? Máquina lavar roupa. Você entrou dentro, aquilo vai deixar você tontinho, entendeu? E você vai, vamos dizer assim, cair, não é num golpe, é a maneira, né? Eles têm um projeto lá que diz assim, eu tenho que ter 30% de lucro. Como é que eu vou ter esse 30% de lucro? Eu vou ter um preço lá em cima, 4 cá embaixo, na hora que você faz um match, está dando os 30% de margem ali que ela precisa. Na verdade, esse negócio da segmentação do mercado, você tem numa papelaria tradicional, a resma de papel, por exemplo, A4, ela vai custar mais barato do que numa loja de departamentos que vende de tudo e vai ter também esse papel lá, mas ele não é a especialidade, ele não compra na quantidade que, mesmo sendo uma rede maior, não vai comprar. Não, ele não é especialista nessa área. Mas você queria falar antes, Marcos, o que, que era? Você ia falar um negócio aí, diga aí. Não, seguindo aqui o Pedro falou, a gente tem que pesquisar, não tem jeito. Se você não pesquisar, o que você pode é que, pelo fato de você estar alocado no seu quarto, com ar-condicionado, e tem ali uma disponibilidade de muitas coisas, você pode fazer uma grande pesquisa. Mas não precisa fazer somente essa parte. Você pode continuar, inclusive, na rua, saindo com a tua família e fazendo o programa. Eu acho que a família precisa ser cada vez mais fortalecida. Isso é o que a gente foca. A gente foca na família no sentido de que nós tenhamos, a gente pode perceber, a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. A família do trabalho é a família que mais consome o nosso tempo. Quando a gente chega em casa, se a gente não tiver o nosso tempo para os nossos filhos, para a nossa esposa, para a gente pontuar o sentimento da família, a família passa. E daqui a pouco você vê o que eu fiz pelo meu filho, pela minha filha, o que eu acompanhei, o que eu vivenciei, eles já estão formados, e aí? Eu participei? Então, participar é fundamental. Estar junto da família é fundamental. Seja na internet, seja fisicamente, no programa, isso é fundamental. E seja na hora do material escolar, seja em qualquer outra hora da vida do seu filho, né? Essa é uma das lacunas principais da sociedade contemporânea, né? Como todo mundo é muito competitivo, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo é muito individualista, nós estamos criando, e a TV, né? E os jogos pela internet, tudo isso, é tudo contra a família, conspira contra a família. Nós temos pouco tempo para a família. Eu acho que o Marcos falou, quer dizer, eu também participo, acho que todos aqui na mesa, todos nós, da família estar junto. Agora, infelizmente, outro dia eu fiquei rindo meia hora no restaurante com a minha esposa, tinha um casal, todos dois falando pelo telefone, um com o outro, um sentado na frente do outro, falando, mandando mensagem, os dois se divertindo, rindo a beça. Então, hoje é o que eu digo, que a gente tem uma diferença. É, eu acho que aqui na mesa a gente tem três momentos, né? Tem o pessoal que já passou dos 60, tem o pessoal que está entre os 40 e os 60, e tem o pessoal mais jovem. O mais jovem hoje não tem jeito. É Twitter, é mandar mensagem, é isso, e um fala com o outro, entendeu? Eu acho legal a beça. Agora, eu acho que a gente não pode deixar, até foge um pouco do assunto, deixar de validar que a família é muito importante, que a mídia hoje tenta quebrar um pouco esse elo, entendeu? Muito. Então, o que acontece? Isso vai ser uma luta muito grande da gente manter toda essa atividade, entendeu? Eu em casa, são três filhos, a mulher, a gente sempre conversou muito, sempre se ajudou muito. O pessoal tinha dúvida em colégio, a gente ajudava lá, por um acaso minha mulher é professora. Então, aquilo tudo se juntava, entendeu? Era muito gozado. Agora, eu acho que é muito importante, mas não vai matar nem o comércio de rua ou o comércio de shopping, nem o comércio da internet. É. Eu queria só para arrematar aqui, eu acho que você falou, Pedro, que nós fugimos um pouco do assunto, mas eu acho que quando a gente fala de lista de material escolar, começo do ano letivo, e a gente está trazendo aqui comerciantes e pais de aluno e o PROCON, a gente está entrando em um ambiente familiar realmente. Nada mais família hoje do que a educação do filho. Eu acho que não existe nenhum outro... Perfeito. Levar o filho ao Maracanã não é tão importante quanto acompanhar, como você bem enfatizou, Marcos. Agora, eu queria, para encerrar o programa... Só uma recomendação final, alguma coisa final, do garoto, do mais novo, que é o Vinícius aqui, que o Pedro se referiu a todos. Você viu que ele falou? De 60, acima de 60, não sei o quê. E tem os meninos também. Menino que vem de paletó e gravata. Pode falar um pouquinho aí. Eu só queria também para... Esse não é o Vinícius, hein? Não, é o João Paulo que está falando. Para deixar claro que hoje no Rio de Janeiro possuem 1.800 escolas particulares. E nós já angariamos aí em parcerias 8,5%, 9%, por volta de 140 escolas. Então o crescimento está sendo muito bom para nós. Nós estamos vendo realmente um mercado extremamente produtivo para nós. Muitos elogios, a receptividade está sendo excelente. Eu queria realmente agradecer mesmo o Marcos aí com as perguntas extremamente pertinentes que ele fez. Legal. E mesmo o PROCON, o nosso amigo Vinícius, o Pedro... E agradecer realmente esse momento. Legal, João Paulo. Nós é que agradecemos sua participação aqui. Vinícius, meio minuto para você encerrar. O que o PROCON tem a dizer mais uma vez para os pais de alunos? Bom, finalizando, no caso da compra da internet, ele deve ter uma atenção redobrada, né? Verificando realmente se a empresa... Se há uma ética na empresa, como é que ela presta o serviço no mercado, se existe o telefone, se existe canais de contato, como, por exemplo, o CNPJ, o endereço físico daquele site, como é que é a política de arrependimento daquela empresa, se o consumidor quiser exercer sua política de arrependimento no prazo de 7 dias. Então, e o mais importante de tudo, além do ambiente virtual, se observar a idoneidade da empresa, no mercado clássico, né, você procurar ali, você pesquisar o preço, você entrar em contato com a escola, com os pais, com a associação de pais de alunos, ou então com um grupo de amigos, fomentar, verificar a troca de material didático, se é possível, ou então verificar se você pode reaproveitar algum material do ano anterior. Essas são medidas que você pode minimizar o teu custo. Ok, muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer a participação. Você ouviu o Vinícius, que é do PROCON, com as recomendações legais aí. O Marcos José, que é presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista São José. Pedro Conte, que é o vice-presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro, Sindilojas. E o João Paulo de Lima, diretor de negócios e operações da It's Paper, que queria fazer mais uma observação em 10 segundos, você fala? Sim. Com certeza. Tudo que o Vinícius comentou, nós temos tudo isso no site, está à disposição dos nossos clientes e estamos à disposição do departamento que nós temos do SAC para dar todo o respaldo para o nosso cliente. Legal. Você sabe que essa questão do comércio via internet, o Vinícius lembrou bem no final, isso é uma das armadilhas maiores que existem de bandidagem, de falcatrua. O e-commerce, né, que eles chamam aí, é um negócio perigoso. Bom, mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação. O Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você que acompanhou o programa nessa terça-feira. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá.